preparar nossos funcionários, preparar a rede, construção do escritório virtual, enfim, fazer tudo que era necessário para que nós tivéssemos uma estrutura mínima para decolar essa grande aeronave. E a palavra de ordem de 2008 é crescimento. E a gente entende que não é possível ter um crescimento sólido, sustentável, sem ter informação, sem ter treinamentos, para a rede. Então, nós preparamos para 2008 um cronograma de treinamentos para toda a rede em todo o Brasil, onde o nosso grande objetivo é que a rede tenha uma preparação para sustentar esse crescimento, para estabelecer esse crescimento e, mais ainda, para que nós tenhamos uniformidade em todo o Brasil no conhecimento dos nossos líderes, dos nossos afiliados. E, nesse contexto, nós começamos aí com o Free Mind esse ano, mas durante o ano de 2008 nós teremos duas baterias grandes de treinamento ocorrendo em todo o país. A primeira é a bateria de treinamentos que já falamos, o Free Mind, para os líderes que estão se formando. Todo mundo que se tornar diretor está convidado a participar do treinamento Free Mind para que ele se prepare para sustentar emocionalmente, sustentar o conhecimento da sua rede. E a segunda bateria de treinamentos que nós teremos durante todo o ano é o treinamento Novos Tempos. O que é o treinamento Novos Tempos? Nós precisamos estabelecer em todo o país uma linguagem uniforme com os afiliados. Nós precisamos estabelecer em todo o país um padrão de treinamento uniforme para os novos afiliados. E este conhecimento, esse treinamento, ele ocorre, do nosso ponto de vista, o melhor momento de ocorrer é no Power Club. O que é o Power Club? O Power Club é um evento que deve ocorrer semanalmente e regionalmente para que os novos afiliados possam receber as informações necessárias para que eles comecem a trabalhar. Então, eles vão receber informação de recrutamento, como recrutar, de venda, como vender, como administrar o seu negócio no suporte, como trabalhar com a equipe que está se formando, enfim, como convidar. É o beabá, é o básico. Isso acontece, no Power Club, tem que acontecer no Power Club. Semanalmente, nós esperamos que nos centros regionais ocorra um Power Club e os novos afiliados são convidados a participar do Power Club, onde eles vão receber essa informação básica para começar o seu negócio. E quem vai preparar, quem vai ministrar, quem vai organizar a estrutura do Power Club regionalmente? São os diretores, diretores executivos e presidentes que localmente construirão seus sistemas. Então, como essas pessoas, como esses líderes irão fazer isso? Qual é a informação que esses líderes precisam para ter um evento homogêneo, um evento consistente, um evento eficaz, um evento com alto aproveitamento? Nós sabemos que o Brasil é muito extenso. Muitas vezes você entra, se torna diretor em uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e é muito pouco tempo para que você tenha a informação suficiente para construir um sistema. O que é construir o um sistema? Preparar a reunião, administrar os recursos da reunião, som, multimídia, os convites, o caixa, como é que faz para não ter prejuízo no sistema, enfim, como é que faz para organizar e trabalhar em equipe com outros grupos, seus crosslines, seus uplines, seus downlines. Então, é muita informação para ser passada em muito pouco tempo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos condensando todo esse conhecimento e vamos treinar os diretores, diretores executivos e presidente, para que eles possam, de forma homogênea em todo o Brasil, administrar seus Power Club. Então, se você tem afiliado em Santa Catarina e tem afiliado no Rio Grande do Norte, você vai poder ficar tranquilo que seus afiliados, tanto do Rio Grande do Norte quanto de Santa Catarina, vão estar participando de um evento que tem o mesmo conteúdo, tem o mesmo padrão, tem o mesmo controle de tempo. Enfim, você vai poder ficar tranquilo que sua rede vai crescer, em todo o Brasil de forma homogênea. Isso vai estimular as pessoas a levarem seus afiliados, seus prospects, para os eventos nacionalmente, porque terão certeza que lá eles estarão recebendo a informação necessária para crescer. Fazendo um paralelo, a mesma coisa que acontece conosco no suporte. O que acontece? Nós encontramos um afiliado ou uma empresa ou um cliente, não importa, um consumidor que queira usar o nosso serviço e depois que ele é trazido para usar o serviço, o suporte se encarrega de prestar o acompanhamento, dar o apoio necessário para que ele use adequadamente o serviço. Então você traz o cliente e a empresa passa a tomar conta do cliente. Você fica seguro de que trazendo clientes para a empresa vai tomar conta desse cliente. É a filosofia mesma. Você traz afiliados para o sistema e você vai ficar seguro de que o sistema, os Power Club em todo o Brasil estarão tomando conta e treinando seus afiliados para que eles se preparem para se tornar líderes, para se tornar duplicadores. Então, este treinamento Novos Tempos tem como objetivo preparar os líderes para administrar os Power Club em todo o Brasil. E o primeiro Novos Tempos que está acontecendo é agora esse final de semana, no sábado, em São Paulo. Começa às 8h30 da manhã. As informações detalhadas vocês podem ver no escritório virtual. O convite para participar, a credencial para participar do treinamento, é um treinamento de um dia inteiro com a Maria Aparecida, comigo e com o KM. Ele custará somente R$60, é um valor simbólico, porque é um treinamento de alto conteúdo, um treinamento de um dia inteiro, de 8 horas, mas nós queremos, a empresa está investindo nesse treinamento, nós queremos que os nossos líderes estejam prontos e preparados para administrar seus sistemas. É um investimento que a empresa está fazendo para garantir que nós vamos crescer durante o ano de 2008 de forma uniforme, de forma sustentada em todo o país. Então, se você está próximo a São Paulo e deseja saber como administrar melhor um Power Club, como implantar um Power Club em sua cidade, ou como treinar seus afiliados, seus downlines, para organizar um Power Club, não deixe de estar presente. Infelizmente, esse evento, esse treinamento, ele é um treinamento com alto teor de conhecimento, e para que a gente tenha um aproveitamento muito forte, nós precisamos restringir as turmas a apenas 30 pessoas. Então, durante o dia, às 8 horas de treinamento, somente 30 pessoas poderão participar do treinamento, esse primeiro treinamento, para que o resultado possa ser acompanhado individualmente, o resultado do treinamento possa ser acompanhado individualmente e a gente possa tirar o melhor proveito. Quem participou do FreeMind sabe do que eu estou falando. O FreeMind também é um evento recomendado para de 30 a 35 pessoas, para que a gente consiga realizar o acompanhamento durante o treinamento individual e cada um poder tirar o melhor proveito do evento. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça através do e-mail eventos@clubemax.com.br. Lembrando, durante o dia, somente para diretores ou qualificados acima de diretor. E à noite, nós teremos a implantação do primeiro Power Club. A equipe que foi preparada durante a manhã e durante a tarde para implantar um Power Club, eles mesmos na prática vão implantar um Power Club, começando às 5 da tarde. Durante as duas primeiras horas do Power Club é aberto para afiliados, a credencial custa apenas R$10, mas infelizmente também são apenas 70 vagas para afiliados. Eu peço desculpas também pela quantidade de pessoas. Eu sei que tem muita gente que quer participar desse Power Club, porque a empresa está, através de mim, do KM, participando do Power Club, mas como nós precisamos ter uma quantidade de pessoas que possa ser controlada, que possa ser acompanhada, mais uma vez nós tivemos que restringir. E abriremos também 70 vagas para convidados. Então teremos os líderes que participaram durante o dia do treinamento Novos Tempos, e a sessão para afiliados teremos mais 70 afiliados, e em seguida abriremos durante uma hora para a apresentação da oportunidade para 70 convidados. Esses afiliados que participaram da sessão fechada para afiliados poderão trazer seus convidados na sessão seguinte. Será uma sessão de muito, também muito impacto, de informação concentrada, porque nós iremos treinar os líderes para fazer a apresentação para convidados também. Então, não deixe de participar. Se você tiver a oportunidade, não deixe de participar desse evento. Mas se você não conseguir credencial, porque o número é muito reduzido, não se preocupe. Durante o ano seguinte, a partir de janeiro, nós iremos divulgar nossa agenda. Nós começaremos a viajar pelo Brasil para realizar o treinamento Novos Tempos e preparar os líderes locais para construir e administrar seus Power Club, ok? Ok, muito obrigado, Eugênio Pacelli, mais uma vez, sua participação, a participação do Eugênio é muito importante na nossa conferência, e vocês viram aí, pessoal, então você pode aproveitar esse evento agora, sábado, como ele falou, a credencial custa R$60, mas você também tem a opção de você comprar um pacote que vem 5 credenciais por R$100, você paga R$100, você recebe 5 credenciais, e você já tem a sua credencial, mais uma credencial para mais um diretor seu, e 3 credenciais para convidado, para logo mais tarde, no final do dia, você estar podendo levar convidados ao evento. São 2 afiliados e 3 convidados. Ok, eu vou fazer aqui um bate-bola aqui com o Eugênio aqui sobre esse evento aqui, para você entender direitinho como é que vai ser esse evento. Eugênio, eu sendo um afiliado, eu posso participar desse treinamento? Você como afiliado, você vai poder participar somente da sessão para afiliados que ocorrerá às 5 da tarde. Durante o dia, os líderes, ou seja, diretores, diretores executivos e presidentes, estarão sendo treinados por mim, pelo KM e pela Maria Aparecida, para apresentar o Power Club que ocorrerá a partir das 5 horas da tarde. Então, se você é afiliado, você vai às 5 horas da tarde e receberá um treinamento também da gente, mas somente um treinamento para afiliados. O treinamento Novos Tempos é para diretores ou acima, ok? E se eu fiz pelo menos uma semana de diretor, ou seja, eu não sou diretor ainda totalmente qualificado, eu poderei participar desse treinamento do dia todo? Eu fiz uma semana só de diretor, ainda não sou diretor totalmente qualificado, eu poderei já participar desse treinamento do dia todo? Sim, quem está qualificado uma semana como diretor, ou seja, não está como diretor totalmente qualificado, também poderá participar. Ok, e eu comprando esse pacote de credencial que custa R$80, se eu não quiser, o pacote custa R$100 e vem 5 credenciais, eu posso usar só uma credencial para mim e as outras 4 credenciais usar para 4 convidados meus? Não, então deixa eu explicar melhor o pacote. Funciona da seguinte forma. Vamos supor que você é diretor e você quer participar do treinamento durante o dia e após você quer levar convidados e afiliados para o Power Club. Então, você receberá 3 credenciais. Os detalhes estão no escritório virtual, mas você receberá 3 credenciais para afiliados, aliás, 2 credenciais para afiliados e 3 credenciais para convidados. Okay? Então, além da sua, você receberá mais 5 credenciais. Ok, excelente, muito bom. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que é realmente uma grande oportunidade de você ser treinado, você treinar algumas pessoas do seu grupo que você já vê como líder, depois ele participar desse treinamento aí de 2 horas antes da apresentação propriamente dito, e depois levar convidados. Eu tenho certeza que desses 70 convidados que vão ser abertos aí para participar desse evento, 69 vão se cadastrar, porque sempre tem um abestalhado na sala, né? Então um vai se cadastrar e os outros 69 vão se cadastrar com certeza, e pode ter certeza que esse um que não vai se cadastrar não vai ser o seu convidado, com certeza. Então, quero também informar para vocês que está sendo feito novas implementações no seu escritório virtual. Eu acho que vocês têm acompanhado isso diariamente. Todo dia tem aparecido coisas novas no seu escritório virtual. Você, inclusive, agora já pode ver novamente aí sua árvore, ver os números de afiliados ativos, a sua qualificação. Aí já tem agora no seu escritório virtual as tarifas que tantas pessoas nos pediam tanto que botasse lá as tarifações. Já estão lá as tarifas no Brasil e ligações também para o exterior. Tem lá agora um negócio bastante interessante, que é um simulador do uso do Calling Card. Às vezes as pessoas ficavam com dúvida em relação a como usar o Calling Card, quanto custa, se ligar de celular, se ligar de telefone fixo, se usar o 0800, o número de acesso. Então tem lá agora um simulador no seu escritório virtual e você pode fazer lá uma simulação se você estiver ligando do celular para um telefone fixo, ou se você estiver ligando no celular para um celular daqui de São Paulo, ligando para o Rio de Janeiro, qualquer coisa que você quiser fazer, o simulador lhe dá toda a orientação e você já fica sabendo exatamente quanto vai custar a sua ligação, ok? tem uma notícia aqui muito boa para dar para vocês. Eu acabei de chegar hoje de um tour onde fiz várias cidades e agora em janeiro nós estaremos fazendo a segunda fase do tour, que será no Nordeste, Recife, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís no Maranhão. Então, a partir do dia 12 de janeiro, estaremos indo para o Nordeste. Algumas cidades vou eu e o Eugênio junto nessas cidades, como por exemplo Recife e Natal, nós iremos juntos, e aí as outras cidades eu sigo sozinho. E tem uma grande novidade para falar aqui para vocês. O Eugênio, quem vai falar aqui para vocês agora sobre um novo plano que nós iremos lançar agora esse ano ainda. Então ele vai falar um pouco para vocês sobre o upgrade que muitas pessoas poderão estar fazendo esse ano ainda, ok? E realmente será um negócio assim fora do normal, que várias pessoas já têm, até assim, as pessoas, com vários líderes com quem nós comentamos, já estão assim ansiosos por esse momento, pedindo, cobrando o dia todo, é hoje e amanhã. Então o Eugênio agora vai passar para vocês com maiores detalhes, ok? Com a palavra, Eugênio Pacelli. Bom, obrigado, KM. Eu só queria fazer uma pequena correção aqui. Com relação ao lançamento ainda este ano, nós estamos preparando aqui, é muita coisa que precisa ser preparada aqui. Nosso pessoal de sistemas está virando noite após noite para preparar nossos sistemas para isso, mas nós não deveremos lançar ainda este ano, deverá ser no ano que vem. Nossa expectativa é que tudo, absolutamente tudo, esteja pronto até a data do evento de São Paulo, ok? Assim que ficar pronto, a gente lança. Pode acontecer de ficar pronto antes do evento de São Paulo, mas nós estamos nos preparando de forma muito, muito sólida, preparando as informações também, para que não lancemos e tenhamos um tropeção. Bom, do que se trata isso? Nós estamos preparando uma nova filiação. Além da filiação que nós já temos hoje, que é a de 599, nós vamos lançar uma nova filiação. Ou seja, além do modelo que nós temos hoje, ele permanecerá sem mudanças. Nós teremos um novo plano, uma nova afiliação, nós estamos chamando de afiliação premium, que o grande objetivo é que nós tenhamos condições de oferecer alguns benefícios a mais no nosso clube, de benefícios, e principalmente permitir dar mais treinamentos, permitir que aquelas pessoas que desejam acelerar o seu processo de crescimento, o seu processo de conhecimento, que elas possam acelerar através de um grupo de pessoas, vamos dizer assim, de uma rede um pouco mais focada em treinamento, com alguns benefícios adicionais. Os detalhes nós iremos divulgar no momento adequado através do escritório virtual. Nós estamos preparando nosso material de divulgação, estamos preparando um site especificamente para o plano premium, para que vocês entendam, mas o grande objetivo é que nós tenhamos condições de oferecer, sem prejuízo para a empresa, sem prejuízo para os afiliados, oferecer melhores treinamentos e oferecer mais benefícios além dos que nós já temos hoje. Uma outra alteração que nós iremos fazer também é no comissionamento. Aqueles que participarem desse novo plano poderão ter um comissionamento um pouco diferenciado, terão um comissionamento maior do que o comissionamento de quem está no plano atual, ok? Por quê? Porque o valor da adesão ele será maior também. Então, como a adesão a esse novo plano será maior, claro, nós não podemos simplesmente aumentar o valor da adesão e não repassar um valor maior de comissão para a rede. Então, nós iremos repassar um valor de comissionamento maior para a rede. Todos os detalhes, é muita informação que esse novo plano trará. Todos os detalhes nós iremos divulgar através de um site específico somente sobre o plano premium. Então, aguardem. Eu sei que muita gente já está ansioso para aderir ao novo plano, mas nós iremos liberar para adesão somente no momento em que todos os sistemas tiverem sido testados, para que a gente não tenha surpresas, ok? Ok, ok, beleza, muito obrigado, Eugênio. E vocês veem, pessoal, a empresa está trabalhando cada vez mais para implementar, para inovar, para melhorar para toda a rede. Vocês imaginem que você vai ter agora duas opções para a pessoa se cadastrar. Uma opção que você já tem de R$599 e uma opção que será o dobro desse valor, provavelmente. Então a pessoa... com certeza vai ter benefícios a mais, as pessoas já vão receber alguns equipamentos onde vai facilitar o uso do serviço e tudo mais. Então os detalhes você saberá tudo, ou seja, você tem várias opções para a pessoa não fica presa a uma única opção. Ok? Nós vamos falar também aqui um pouco para vocês de nova contratação, exatamente por causa do crescimento da empresa. A empresa está cada vez mais implementando, melhorando, e para isso foi feita uma nova contratação, um gerente administrativo e financeiro, uma pessoa com alto gabarito, que trabalhava numa grande empresa aqui de São Paulo. E o Eugênio vai falar um pouco para vocês do currículo dele, dessa pessoa que foi contratada agora, que realmente é uma pessoa altamente capacitada, que inclusive já trabalhou com o Eugênio há alguns anos atrás, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse nosso novo gerente. Bom, como o Caim falou, a nossa equipe não para de crescer. Nós já ultrapassamos 100 funcionários aqui na empresa, e com tanta gente, a gente teve a necessidade de construir uma nova, na nossa estrutura hierárquica aqui, construir uma nova a gerência administrativa financeira foi dividida em algumas partes, e o novo gerente financeiro, o Gilson Favara, foi contratado. Ele não irá começar a trabalhar conosco imediatamente, ele está indo no dia 5 de janeiro para os Estados Unidos, ficará em treinamento durante 60 dias em Harvard, fazendo um treinamento em gestão de negócios internacionais e advocacia internacional, para quando voltar para compor nossa equipe, ele está preparado para nos auxiliar na nossa expansão internacional. Então, o Gilson já foi contratado, deverá iniciar a partir de março, quando voltar do treinamento que ele receberá em Harvard, nos Estados Unidos, ok? Ok, muito obrigado, Eugênio. Pessoal, vocês veem que realmente a empresa está cada vez mais implementando, cada vez mais crescendo, fazendo com que assim nós tenhamos muito mais segurança, inclusive tenhamos cada vez mais estímulo para estar trabalhando, e isso, consequentemente, tudo melhora, inclusive melhora a sua empolgação, melhora o seu entusiasmo, que consequentemente você trabalha mais, que consequentemente aumenta o seu bônus. E por falar em aumento de bônus, tem várias pessoas que ainda não cadastraram sua conta. Pessoal, cadastre sua conta urgente. Nós estamos tendo alguns problemas com pagamento via cartão do Ourocard, então cadastre a sua conta o mais rápido possível. Isso é, se você tem pressa de receber os seus bônus. É importante que você, todas as pessoas que você cadastra, no ato do cadastramento, já pede a ele uma conta corrente ali em um dos nossos quatro bancos: Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Portanto, na hora que você tiver cadastrando a pessoa, já cadastre uma conta. Se a pessoa disser que não tem conta, você pede ela para ou abrir a conta ou fazer o cadastro de uma conta de terceiros. É óbvio que enviando a documentação aqui para a empresa. Ok? E nós estamos chegando ao final de mais uma conferência. Eu quero lembrar a vocês que esse é o último mês para você se qualificar para as férias. Portanto, trabalhe pesado esses últimos dias desse ano aí, para que você possa ter uma férias assim inesquecível, para que você possa estar no Uruguai conosco, possa estar ir lá em Ponta del Este para você ver realmente o que é negócio fora do normal. Então corra atrás, trabalhe intensamente esses próximos 11 dias que falta para acabar o ano, para que você possa estar lá conosco. E se você quer realmente dar uma alavancada grande, muito grande no seu negócio, esse ano de 2008, monte uma caravana de qualquer canto que você seja desse país para vir no nosso evento dia 26 e 27 de janeiro em São Paulo. Será realmente um evento fora do normal. Esse evento será aberto a todos os afiliados e qualquer afiliado. Esse evento não é só para líder, é para todos os afiliados. A pessoa acabou de se cadastrar, já pode participar do evento. Portanto, se eu fosse você, eu já trabalharia intensamente para trazer 100% do seu grupo, todas as pessoas cadastradas no seu grupo, porque pode ter certeza que essas pessoas, quando sair desse evento de 2 dias aqui em São Paulo, essas pessoas vão sair altamente treinadas, altamente focadas e sabendo o que fazer para crescer rápido nesse negócio. E as pessoas do seu grupo crescendo rápido, consequentemente você terá um crescimento muito maior, que isso vai fazer com que realmente você vire um líder dessa companhia. Pessoal, não perca tempo, a hora é agora. Estamos realmente no melhor momento do marketing multinível no Brasil inteiro e nossa empresa está completamente estruturada para crescer a partir desse ano de 2008. Como o Eugênio muito bem falou, esses primeiros 6 meses nossos foi uma fase de implantação, de organização da casa, de montar a estrutura física, a estrutura de todos os nossos gerentes, de todos os nossos diretores, de todos os nossos departamentos. Então essa parte já está completamente pronta. O que nós precisamos agora é alavancar realmente o nosso negócio no país inteiro, e nós iremos para isso precisar do seu apoio, precisar do seu trabalho, precisar do seu empenho, precisar do seu entusiasmo. Então vamos realmente somar a força e crescer esse negócio pelo Brasil inteiro. Pessoal, Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Natal para cada um de vocês, um próspero ano novo para cada um de vocês. Realmente é um prazer imenso ter você como nosso afiliado, ter você como nosso líder de qualquer parte do Brasil. Um abraço a todos vocês e nos encontraremos num próximo evento, se Deus quiser. Um abraço a todos e boa noite. So we can play. I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on.